happened nearly 14 billion years ago. Expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Wake up! Live long and prosper. Drops para Nerd. Mais um Drops para Nerdia. Estou eu aqui ao lado do meu querido e amado mecenas Jota Santos. Fala, letrista. Estou treinando a arte de fazer meu olho dar cambalhota quando você fala essas coisas. Puta que pariu. E como este corno está muito desocupado, né? Não tem nada que fazer o dia inteiro na vida dele, resolveu fazer novos cordéis. Ah, isso aí. Tem na versão papel. Mostra a versão papel para quem tá no YouTube, tá? Quem tá Olha no... só, para quem tá no YouTube, tem versão papel aqui, ó. Ó, o sonho de sereia. É, muito bem. Aí temos o Caos da Cidade do Terror, que esse é novo, muito bem. E aí temos o Curupira, muito bem também. Então, para quem tá no podcast, desculpa, vai no YouTube ver, porque senão se fudeu. Então tá, o Fofura, demonstra aí o primeiro. Vou botar aqui na tela pra gente ver. Qual é dessa Histórias da Caatinga, o Curupira? É uma, tipo uma continuação do Sonho da Sereia? É e não é, porque as histórias do Nende Zé Preto, quer dizer, todas essas histórias que compõem o Histórias da Caatinga, é protagonizada pelo Nende Zé Preto e você pode colocar ela em qualquer lugar na linha temporal. Uhum. Ela não tem um espaço dela na linha temporal. Aconteceu durante a vida dele em um determinado momento. Então, se você pegar todos os cordéis, meu, quando estiverem todos prontos, e você tirar um da prateleira, você pode ler ele isolado dos outros, que ele é uma história, a história do momento, entendeu? Um não interfere no outro. Não. Uhum. Se bem que algumas das histórias que já estão escritas, que ainda não estão diagramadas, não estão finalizadas ainda, aconteceram antes de outras, porque tem alguns elementos que... algumas características que ele tem em uma história que na outra ele ainda não tinha desenvolvido. Então tem essa brincadeirinha aí, mas são coisas muito mínimas que só eu sei porque eu sou escritor, então... E qual é o outro, além do Curupira? Passa o próximo aí. O outro é o Histórias da Caatinga também, chamado O Caos da Cidade do Terror. Esse também é protagonizado pelo Nende Zé Preto? Exatamente, esse é do Nende Zé Preto também, só que esse tem uma diferença dos outros. É uma história em cordel, só que ela não é escrita em verso. Ela é uma história escrita, um caos escrito em prosa. Então, ela tem muito mais páginas do que os cordéis, e tem a história muito mais longa e... Como todas as histórias, essa tem um plot twist muito grande. Então, ela é muito legal você ler ela do começo até o final, porque se você ler qualquer coisa na última página, você não vale a pena ler a história. E para as pessoas, vamos dizer assim, pouco letradas, em prosa quer dizer que não rima. É, não tem rima. É uma escrita sequencial normal. Por sereia, por exemplo, é inverso, ou seja, tem rimazinha bonitinha, né? Agora, aqui o do Cidade do Terror não tem não, tá? Muito bem. Olha só, se você olhar a estrutura de diagramação aqui, se você olhar aqui na página aqui, você percebe que ela tá diagramada em versos, né, separadinhos. Enquanto no Caos da Cidade do Terror... ela está escrita, né, em sequência, bonitinha, uma história fechadinha também, mas ela não tem essa divisão em versinhos rimados. E tem uma outra coisa muito legal, que a capa foi desenhada pelo Harold X Quadrinhos, que trabalha para Chiara Escuro, né, para Marvel, ele desenha o Conan, né, e aí ele criou a ilustração de capa, e na ilustração de capa tem um easter egg miudinho que ele colocou em algum lugar, muito legal, que eu gostaria que quem adquirir esse caos e encontrar o easter egg, manda uma mensagem pra gente dizendo o que foi que encontrou e onde foi que encontrou. Muito bem. Falando em adquirir, vamos pagar naquela parte, né, que o povo às vezes não gosta, mas infelizmente é pra isso que a gente tá fazendo essa pudega, né? De novo. Uhum. É de graça, Nerdmaster! Teu cu, filha da puta. Não, vai ser no mesmo esquema do Sonho de Sereia. Você quer o Sonho de Sereia em PDF, você quer o Caos da Cidade do Terror em PDF, ou você quer o Curupira em PDF, então você faça-me o favor de mandar um Pix de R$3 por edição. Então, se você quiser as três, vai ser R$9, obviamente, viu? O menino sabe fazer conta. Parabéns pra ele, viu? Manda o comprovante pro e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, que, aliás, é a chave do Pix também, paranerdia@paranerdia.com.br. Manda um e-mail dizendo que mandou o Pix com o comprovante. Pelo mesmo e-mail que você mandou o comprovante, a gente manda de volta os, até então, 3 PDFs disponíveis, de acordo. Assim, óbvio, se você escolher comprar um só, por favor, no e-mail diga qual que você quer, né? Para lembrar, nós temos o Sonho de Sereia, que foi o primeiro cordel do Jota. Aí temos o Curupira, os dois são inverso, e o Caos da Cidade do Terror, que é o que é em prosa, com mais páginas e pelo mesmo preço de R$3. Cara, a gente não sabe fazer venda direito, é uma putaria, né? Olha só, para vocês entenderem aqui uma coisa, isso aqui é um cordel que eu escrevi para uma escola aqui, baseado em um livro de um amigo meu chamado Ajudar é Bom e Faz Bem. Esse livro é de um amigo meu. Essa capa é baseada na capa, é uma versão em xilogravura que eu desenhei baseado na capa original do livro, né? E eu cordelizei a história do livro para essa escola. O cordel foi adotado pela escola aqui em Itabaiana, né? No município de Itabaiana, aqui em Sergipe. Vai ser distribuído para 400 alunos do meu cordel, junto com o livro, né? Porque foi um paradidático adotado pela escola, então são 450 alunos vão ser essa quantidade de cordeizinhos que irão para a escola. Então, a gente está... E só para saberem os ouvintes, não, esse do Ajudar é Bom e Faz Bem não está à venda. Não é da... Não está à venda. Os três cordéis que estão disponíveis, relembrando, é o Sonho de Sereia, da História da Caatinga, é o Curupira, que também é Histórias da Caatinga, e o Caos da Cidade do Terror, que também é Histórias da Caatinga. Quem comprar na versão papel, via contato com o próprio Jota, aí vocês se viram, vai estar colaborando também com a história do meu cuscuz lá, né? Isso. Se você quiser adquirir ela em papel, eu mando para o Brasil inteiro, entendeu? Pode demorar um pouquinho chegar, mas chega, né? Tem um valorzinho. E parte do valor vai para a campanha solidária Meu Cuscuz, que é uma associação de cordelistas aqui da cidade da gente, aqui de Aracaju, e parte do valor vai para lá. Os que você compra pelo Paranerdia, você está ajudando o Paranerdia, né? Que é a casa do nosso podcast, onde a gente faz o nosso conteúdo. É a campanha solidária, faz o Nerdmaster pagar as contas. Ou ajuda, pelo menos, né? Pelo menos ajuda. É isso, gente. Ficamos por aqui. É só um dropzinho rápido. E temos, então, agora 3 cordéis disponíveis pelo senhor J. Santos, um cordelista da melhor qualidade. Segundo palavras dele mesmo, o melhor cordelista da equipe Paranerdia. Exatamente. Somente porque ele é o único. De todos, sou o melhor. O melhor cordelista. De todos é o melhor. Eu já li o do Sonho de Sereia e posso garantir que a qualidade da escrita e das ilustrações é foda para caralho, então eu recomendo muito. E porra, R$3, cara, acho que tu não compra um cordel de verdade de papel por R$3, nem na feira, tá? Uma vergonha na porra da cara, então a gente tá quase dando de graça essa porra, só não é de graça porque ele teve custo, vai tomar vergonha na porra da cara de novo, tá? É isso, gente. Vida longa e próspera.